Yeah. Yeah. Atrás 2012. Yeah. Spawn. Eu me pergunto em que parte da vida que eu perdi a minha razão. Qual foi a hora que eu encontrei o meu prazer na emoção? Em viver sempre por um triz, a vida na ponta de uma faca. Ando na rua ameaçado, transportado em cima da maca. Todos me olham com semblante de alívio. Será que eu fui tão mal assim ao ponto de me vender pro vício? Faz tempo que eu não como nada, aliás eu não me lembro. Qual foi o tempo que invadi a casa atrás de alimento? Nem pareço mesmo pra falar a verdade, não sou ninguém. Eu sou apenas um ser que vaga atrás da pedra sem nenhum vintém. A Cracolândia se tornou a minha morada. Vago nas ruas de São Paulo como se fosse uma má penada. Faço pequenos assaltos pra me manter. O cachimbo sempre está aceso pra que eu possa sobreviver. Assim que eu sigo a caminhada que muitos seguem, engrossando a estatística, acho que os outros me perseguem. Mais uma vez, preciso falar alguma coisa. Preciso falar que eu tô gostando. Tenho um orgasmo com essa cena quando te vejo se drogando. Infelizmente nessa parte não tenho como. Foi você que foi atrás pra aumentar sua loucura. Um cigarro de maconha não faz efeito. Achou que a brisa era bom, que correu atrás de algo bem feito. Aquele traficante que te conhecia te ofereceu algo mais forte que deu início a sua agonia. Ficava mais de uma semana sem tomar banho. Foi destruindo a sua família e pouco a pouco foi se afastando. Os seus filhos que você não viu crescer. Mas ele levou uma sua esposa amarrada com você. Já não tinha mais espaço pra trabalho. Saiu de casa, se assumiu e começou a vida de drogado. Muitas vezes a sua mãe viu aquela cena. Você e outros amigos do noticiário do Datene. Eu sinto que aqui não tenho muito tempo. Alguns dos vários que conheci estão mortos ou estão presos. Mais uma vez essa vontade me domina. Já tentaram me internar, mas como sempre fujo da clínica. No estado que estou não tenho controle. Quando fico sem a preda parece que estou passando por um açoite. Sou um zumbi que anda atrás de uma vítima dando sopa. Se cair na minha rede fica sem o relógio, sem a bolsa. Eu não dou chance pra depressão me dominar. É claro, sempre dou um jeito, pois não posso ficar sem me drogar. Já faz um tempo que eu não me olho no espelho, pois eu sei que a minha visão certamente vai me dar medo. Tosso o osso, se passar de hoje vai ser milagre. Sem vida e sem documento, apenas aviso a morte que me aguarde. Pois o suicídio lento que estou fazendo logo logo vai me levar pra um futuro bem sangrento.